a informação certa para você. Eu acho que com o fechamento da lotérica, a Arataca perde muito, porque no caso o Bolsa Família. O Bolsa Família, o pessoal é mais carente, aí tem que pagar para ir para Camacan para sacar o dinheiro, e aí esse dinheiro é gasto lá mesmo, que eles já compram lá. Eu que sou comerciante aqui da cidade, já senti. Depois que fechou a lotérica, diminuiu muita venda. Aí o dono da lotérica disse que está vendendo a lotérica, fechou que vai vender. Mas Deus queira que apareça um novo comprador aí, para ver se a lotérica é reaberta. A informação certa é para você. Pra você.